Bem-vindo ao meu poema. Se hoje fosse o último dia da sua vida e você tivesse um café requentado como companhia, um céu cinza e umas coisas que nem riam pra adoçar, você roubaria um banco, um coração, dirigiria até o fim da estrada ouvindo em CDC. E logo em seguida a tela iria escurecer. Enfim. Que merda! A vida não é um fim. Se você estiver ouvindo isso, é porque algo na minha oratória te seduz. Talvez seja meu instinto de escorpiano ou só um jeito criativo de vender ideias. Mas eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Bem-vindo, meu povo. Cheio de tique, tive que fugir de Civic, ouvi no Speed Freaks, o tempo parou. Quando eu roubei o banco, ela olhou pra mim e disse que me diz, baby please, pisa fundo, o nariz do cana tá cheio de giz. Tô no game, miss days, outros menores já sumiram de phase. Tem mais 20 minutos de vida, querida, aperta um mês. Eu sou tão louco às vezes, por meses. Sou tão louco às vezes, por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Na favela, Fashion Week, Vidigal vista pro mar, desci pra praia de bandite. Moto BM, se fudido, nunca fez um hit. Te amo rap, mas não espero que acredite. Baby, cê me mata toda vez que vira o beat. Cê vai fazer o que no outro verão? Se for pra me levar pra algum lugar que ninguém grite mais alto que o cano do meu oitão. Caixa baixa, Zé pequeno, tamo skit. A vida imita ficção e ela é meio baixa. Tem veneno, sem limite. Jogou a pistola no balcão e disse: sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Vou fugir de drift, eu vi no 50, não Taylor Swift. Fumando gift, um kiff que o mato tu trouxe lá da Califórnia. Vai lá nas costas do Cristo, na casa de rap, pergunta pros ratos quem conta a minha história. Olha pra mim no trusão do arrombado pra ver se meu bonde não estoura. São umas 10 e pouca, sei que a gente peca de forma nada discreta, amiga, mas a vida é louca. E eu na meta de beijar sua boca. Sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses. Sou tão louco às vezes por meses.